Capítulo 13. O poder do amor. O sexto poder pessoal do sucesso. Reflita nesta frase. O amor é um ingrediente essencial para o sucesso. Sem ele, tua vida sofre de vazio. Com ele, tua vida vibra em cordialidade e satisfação. Quando falo do poder do amor a meus clientes de negócios, normalmente se bloqueiam. Um homem de gerência uma vez me disse: compreendo teu ponto, a ciência de tudo isso faz sentido, mas quando falas de amor, me perco. Esta é uma reação comum. Quando as pessoas compreendem a aplicação humana da física quântica, podem ver que sua consciência, energia e intenção contêm um grande poder nas consequências de suas vidas. Mas quando tem que haver com o sucesso, a maioria das pessoas quer saber que tem que ver isto com amor. O amor é um poder muito real, tanto no universo como nos indivíduos. É uma energia que pode se sentir profundamente, não só romanticamente, senão em todos os sentidos. Sua poderosa força vibrante e criativa se move livre e fluidamente através do mundo. Quando alinhamos nossa energia de amor pessoal com a corrente universal, não há nada que não possamos conseguir. Esta vibração é a ausência de ódio e medo. A escolha de experimentar, perceber e promover amor faz-te ver o valor real em tua vida e atrai mais deste valor para ti. A energia não somente acelera o lucro de tuas metas, senão que também cria uma ressonância profundamente feliz que se impregna em toda a tua vida. Cada vez que optas por te envolver em algo com amor, estimulas a ação de todas as leis do sucesso, de modo que, vejamos como podes usar este poder para aproveitar a força de cada um. 1. A lei da manifestação. Para estabelecer uma consciência de amor, detenha-te e escolhe uma percepção persistente de paz e cuidado para ti e os demais. Isto estimula a criação de uma realidade pessoal cheia de alegria. Ademais, quando estás mais ciente de todas as formas de amor em tua vida, tua observação disso incrementa as respostas gentis do universo, manifestando abundantes e maravilhosas experiências. 2. A lei do magnetismo. O amor é a maior energia magnética que podes projetar. Desafortunadamente, o ódio e o medo podem ser também muito tentadores da maneira equivocada. Na busca do sucesso, estas energias negativas nunca trarão nada agradável ou de valor. Quando optas por uma atitude de amor, deixas ir a confusão, a preocupação e a dúvida. De maneira que, respira profundo, deixa ir todas tuas preocupações, e afirma: opto pelo amor. Tua energia pessoal terá uma vibração reluzente e atraente. 3. A lei do desejo puro. Um coração cheio de amor está cheio de esperança e excitação. A afeição genuína a ti mesmo assegura tua confiança em teu futuro e em tuas metas. E quando escolhes abraçar a vida no agora, é mais fácil para te deixar ir as ataduras que criaste em tuas metas. Isto apura teu desejo e acelera grandemente os resultados. 4. A lei da tentativa paradoxal. As intenções baseadas no amor estão livres do medo. Em lugar de preocupação, a confiança transforma-se em tua maneira de viver. O mesmo ocorre com tua energia predominante. Podes trazer intenções de cuidado a tudo o que faças, mesmo que estejas trabalhando, jogando, comendo, falando, pensando ou simplesmente respirando. Para conseguir isto, a única coisa que tens que fazer é dizer a palavra amor. 5. A lei da harmonia. A chave para a harmonia e a magia para a sincronicidade é viver com aceitação de amor e honra. Opta por deixar ir o julgar e a hostilidade, tanto para ti como para os demais. Abre-te à tolerância, perdão e compaixão. Tudo isto far-te-á harmonizar com as místicas forças da sincronicidade e revelará um universo de oportunidades. 6. A lei da ação correta. O tratar ao mundo com amor é ação correta primordial. O mundo responde-te e traz-te o mesmo de regresso nas formas de assistência, suporte e bênçãos. Quando estejas numa situação onde não saibas que fazer, pergunta-te como posso trazer amor a esta experiência. E logo faça-o. 7. A lei da influência expansiva. Tua intenção de espalhar energia de amor expande positiva e pacificamente tua vida e a dos que te rodeiam. Em tua família, negócios, vida social, e na comunidade, tua escolha de ter pensamentos e ações de cuidado expande a paz no mundo, também traz maior serenidade e prosperidade de regresso a ti, de maneira que depois podes enviar mais para o exterior e manter vivo o ciclo. Deixa fluir o amor. Não importa em que lei universal estejas trabalhando, simplesmente não te equivocas quando optas por espalhar amor através de tua vida. Como sempre, o melhor lugar para começar é em ti mesmo. Sem o poder do se amar a si mesmo, somente podes viver no medo e escuridão, e nada positivo pode se promover nesse estado de ânimo. Isto é um ponto energético central. Amar a si mesmo não é arrogante nem vaidoso. É o ponto de início de tua habilidade, a tudo e a todos a teu redor. Para estimular esta fonte pessoal de poder, olha-te no espelho e afirma que te amas, valorizas e aprecias. Para de ver os defeitos, e começa a reconhecer tuas qualidades. O amor é uma vibração forte e palpitante. Se negas-te a querer-te, envias uma energia irritante que provoca nos outros o revide. Não te equivoques nisto, simples e singelamente não podes optar por te autodesprezar e esperar ter êxito. Além de fazer afirmações, é também uma boa ideia fazer coisas boas para ti mesmo. Crie uma atmosfera em tua casa e trabalho que te inspire. Periodicamente durante o dia, toma uns minutos para relaxar-te e reacomodar-te. Dá-te mesmo ânimo para seguir e felicita-te pelo trabalho bem feito. Para atrair respostas de atenção e cuidado do universo, tens que escolher amor em todos os seus significados e o aplicar a todas as coisas. O auto-animar-te e o apreciar a vida atrairá as mesmas vibrações maravilhosas de outras pessoas e do mundo. Uma vez que tenhas estabelecido a energia de amar a ti mesmo, poderás estendê-la canalizando aos corações das pessoas que estejam a teu redor. Sorri sinceramente e envia afeição em teu olhar quando faças contato com o de um amigo, assente correr através de teus dedos quando estendes a mão de alguém. Põe-na em tua voz e em teus movimentos em cada atividade, seja grande ou pequena. Visualiza uma energia apaixonada e reluzente fluindo como um arco-íris desde teu coração para o dos demais. Se às vezes te sentes muito cansado ou te encontras com pessoas que estimulam emoções baixas, pode ser difícil para ti visualizar-te enviando tua energia de atenção e cuidado para eles. Neste caso, podes optar por ser um canal da vibração universal sempre presente. Olha-te mesmo como um túnel com grandes ondas de amor divino vertendo para ti, logo fluindo para fora desde o centro de teu coração. Quando fazes isto, fazes a conexão de uma fonte de amor a outra, e isto te coloca no centro da mágica corrente da intenção benéfica do amor. O processo de emitir amor. Se estás tendo problemas com uma situação ou com alguma pessoa, o enviar energia de amor nessa direção é uma ferramenta muito valiosa para solucioná-los. Começa pensando na situação, depois relaxa e calmamente envia energia de amor para esse ponto. Remove toda a negatividade como medo ou ira, simplesmente a solta e a deixa ir, logo a substitui com a palavra amor. Faz algumas respirações profundas e repete amor algumas vezes. Pode ser que resistas a isto se estás lidando com uma pessoa rude ou um problema difícil, deixa ir essa oposição. Respira profundamente e entregues a relação ou a situação ao cuidado do universo. Mantenha-te respirando profunda e calmamente, repetindo a palavra amor. Depois faça uma oração pedindo a melhor solução a tudo. Com o tempo começarás a sentir como tuas emoções mudam, e se repetes o processo sempre que o problema vier à tua mente, também verás uma mudança na situação. Realizei este processo muitas vezes com incríveis resultados. Faz muitos anos, por exemplo, aluguei um equipamento de gravação para um seminário que faria fora da cidade. Precisá-lo ia por 2 semanas, de modo que o pagamento seria caro. Nos poucos dias após tê-lo alugado, quando me preparava para minha viagem, decidi testar o equipamento para me assegurar que funcionava. Desafortunadamente, não era assim, cada vez que gravava deixava um ruído como um zumbido na gravação, de maneira que liguei para o lugar onde o aluguei. Expliquei-lhes o que passava e que devolveria o equipamento nesse mesmo dia. Mike, o responsável, disse-me que o podia trazer, mas que não obteria nenhum reembolso de meu dinheiro. Me disse que para poder obter a devolução tinha que ter feito a reclamação até um dia após tê-lo alugado. Expliquei-lhe que somente tinham passado 2 dias em lugar de um, e perguntei se ao menos poderia recuperar uma parte de meu dinheiro, mas me disse que não, que 24 horas era a regra, de modo que não mudariam seu regulamento por nenhuma razão. Estivemos a discutir, e finalmente disse-lhe que de todo modo devolveria o equipamento nesse mesmo dia. Então repetiu de novo, podes trazê-lo, mas não terá nenhum reembolso. Quando entrei no carro para me dirigir ao lugar, estava furiosa, pensava que Mike tinha sido injusto e inflexível. Afinal, era seu equipamento que tinha falhado, mas quando comecei a dirigir, reconsiderei, e disse a mim mesma, vou enviar amor a esta situação e veremos o que acontece. O lugar ficava a 1/2 hora de minha casa, e durante o tempo todo me mantive enviando pensamentos de amor ao gerente. Via-me fazendo comentários de cuidado e apreciação em direção ao estúdio, e repetia a palavra amor sem parar. Continuei fazendo isto, ao mesmo tempo que respirava fundo, e lento mas segura me senti mais calma. Quando estava no meio do caminho, me sentia realmente em paz, disposta a aceitar o que acontecesse, não deixaria que uma quantidade de dinheiro arruinasse minha paz mental ou a tranquilidade em meu coração. Continuei com o processo repetindo a palavra amor junto com o nome Mike e o do estúdio, ainda que realmente já não me importasse. Minha motivação não era ver se conseguia meu dinheiro de volta, senão que simplesmente queria trazer harmonia à situação onde 2 pessoas estavam na contramão. Quando cheguei, carreguei o equipamento e perguntei por Mike. Lembro ter sentido um sentimento de resignação porque ele tinha sido muito firme em seu último comentário. Quando apareceu, começou a inspecionar o equipamento, me perguntando qual era o problema que tinha. Não o confrontei, nem tratei de manipulá-lo de nenhuma forma, só expliquei o problema e continuei enviando amor. Logo olhou-me e disse, nunca fiz isto antes, mas desta vez farei algo por ti. Pensei que obteria de volta uma parte de meu dinheiro, e realmente o apreciava, mas foi melhor que isso, Mike me reembolsou todo o meu dinheiro. Não só isso, também me deu uma fita grátis para gravar. Quando levou o equipamento para os fundos do estúdio, o homem que trabalhava no balcão e que escutou nossa discussão me disse: nunca fez isso antes, não sei o que lhe disseste para fazê-lo mudar de ideia. O que disse foi a palavra amor, algumas vezes, em minha mente e também ao exterior, justo em sua direção. Essa foi somente uma das inúmeras vezes que vi este processo funcionar. Usei em situações pessoais e profissionais o mesmo em meu trabalho de conselheira. Uma vez trabalhava aconselhando um casal. Estas duas pessoas estavam ficando loucos consigo mesmos e de passagem a mim também. Ele era excessivamente cuidadoso com o dinheiro e ela tudo ao contrário. Disse-lhes que estavam a fazer do dinheiro um assunto demasiado importante, mas parecia que nada do que eu dissesse fazia-os parar de discutir a respeito do assunto. Finalmente decidi tentar enviando-lhes amor. Na manhã antes de nossas sessões, no caminho ao trabalho, e sempre que pensava neles, dizia enviava amor. Tomou-me umas poucas semanas, mas num dia vieram com uma atitude completamente diferente. Disseram que eu estava correta quando lhes dizia que tinham que encontrar um ponto intermediário e fazer de sua relação uma prioridade em lugar do dinheiro. Após meses de trabalho, captaram a energia de amor que lhes estava enviando, e finalmente decidiram dar-se a si mesmos. O amor traz paz ao rancor e resolução à dificuldade. É uma das intenções mais poderosas que podes fazer e uma das ações mais benéficas que podes tomar. Diga-o, sinta-o, e deixa-o ser tua própria atitude. Faz do amor uma presença real em tua vida consciente e logo estarás mais consciente de uma maravilhosa realidade. Tenta isto para ti mesmo a próxima vez que algo aconteça para o qual não tenhas resposta, envie amor a isso. Quando tenhas um problema com alguém, lhe envie amor. Ou ainda que nada em particular passe, só detenha-te, fecha teus olhos e respira na palavra e sua energia. Isto não é algo somente para te sentir bem, é em realidade, energia de poder. O amor muda consciência e frequência e até tua fisiologia. Ativa o centro de teu coração como nada mais o pode fazer, enchendo teu poder emocional. Quando usas tua mente e teu coração em propósitos de amor, o rio de abundância fluirá diretamente à tua porta. Afirmações para viver em amor. 1. Vivo numa consciência de amor. Vejo a minha vida e a mim mesmo com olhos de amor. 2. Escolho amor em minha atitude para mim e os demais. 3. Deixo ir o julgamento, crítica e o conflito, escolho a paz. 4. Envio amor a tudo o que vejo. Muitas vezes ao dia, penso, sinto e digo a palavra amor com uma intenção sincera. 5. Procuro felizmente a oportunidade de ajudar a outros, mostrar compaixão, e viver ao serviço em pequenas e grandes maneiras.